Reporte final de 3 milhas. Autorizar, final do Lomotete, reportará final de 3 milhas, não vem vir aqui mais. Islam 5, livre pouso no 0, ventou no 2, 0 graus com 8 nós, altímetro no 0, no 2. Livre pouso, 3, 9, 5. Delta Papá, Solos 4,6, livre táxi, Pátio 5. November Yankee Mike, confirma o destino, Pátio 4. Terra da Maceió, 3 horas e 5, 1-1-1, a bordo. 4206, táxi via Índia, no ponto de espera, correndo noite, decimal 95, ajustado de 12, bom voo. 0 táxi via pátio e táxi Índia, ponto de espera, dando 0, quando lá estou 8895, azul 4206, ajuste 1-0 também. Além para a equipe de Solo, após o azul, Embraer azul passar a retaguarda, está autorizado para o back sonamento. Passa a retaguarda. E aí, por gentileza, tanto 3567, passa um cheque rádio e recebe muito baixo a transmissão. Sim, prossiga. Então, se o plano vencido foi das 18h50, tem uma informação também que é necessário coordenar com o centro, então estou verificando com ele, só um instante. Sinta alguma modificação, Adelial, no 95? Está dando uma checada aqui, só um segundo. Boa tarde, eu vou no 395, livrando a CC. Boa tarde, Gona 395, táxi de Alfa, reporte antes da Taxi Juliette. Alfa, Taxi Juliette, Gona 395. Solo, Gona 95, a DNA foi feita para 1936. Pá, pá, pá. Atingiu 3-0, Marcelo. Ah, desculpa aí, 0-0 agora, né? 6-0, 6-0. Transmissão, muito boa tarde, zona 2, 73. 1-2-7-3, identifique, chegada é a Bonf, descer para 4 mil pés, 1012. 5491, desça 2 mil pés, 1012, livre LS X-Ray, informe estabilizado. Ciente, 2012, 5491. Oxenair 6143, reduza 229. 220, 6143. Ô, controle, confirma aí, viu? 491, por gentileza. 1012. Obrigado. Afirmo. Brasília, nível 400, conforme solicitado. Decolou da pista 10. Saída Arbor, após Arbor Elefa, após Elefa, intercepta uniforme Zulu 17, segue conforme plano. Controle 199.8. Responda 5411. Autorizado para Brasília, nível 400. Decolador 90 na Arbor, Arbor Elefa, Elefa, aperto Luna 7. Aciona 5411 e controle 19.8. Voo 925. Correto, no 95, sem para pushback acionado. Já estamos pronto, no 09. Então está autorizado pushback. Acionamento, chame táxi no 95. Bora, táxi. Acatou 13 milhas de turno, comandante. Pá, observe a aeronave que pousou, realizando backtrack, segue a mesma, reporte alinhado e pronto no set. Azul 4206, decolado 51, no controle 199.8, bom voo. 199.8, azul 4206. Boa tarde. Próxima Juliette, voo na 395. Marília, liberar o setor, prossiga para o portão 4. Você segue portão 4. Assim que eu tenho liberado, voo na 395. 200 PS. Controle Salvador, azul 4206. Ponto controle. Azul 4206, passa 1400 PS. Azul 206, subou 350 na saída Fuca. Fuca 350, azul 4206. Ponto 3567 para o táxi. 1-2-5 a bordo, 4 horas, 5 alternação. 3567 no ponto de espera 1895, a gente me deu de bom voo. Papapá, livre decolar da 17, vento no 40 graus com 9 nós. Uma milha de duna estabilizado no LOC, 5491. 491, comparativo LS, chama em torno, 895, boa tarde. 895, boa tarde. Torre Salvador, boa tarde, trip 5491, estabilizado no LOC, passou Duna. Boa tarde, 5491, reporte externo. Portal externo, 5491. Torre Salvador, boa tarde, 3567, pronto no ponto externo. Boa tarde, 3567, a linha decola Dono 0, vento 150 graus, com no 0 nosso. A linha decola Pistona 0, está 3567. Papapá, decolado 54, controle 19.8, bom voo. Obrigado, Valdir. Salvador, acho que papapá decolou, passa 500 pés na sua escuta. Alfa, desça para 2.000 pés, 2012, está livre ali. 2012. 1925, 3 horas e 45, contando em Alterna Campinas, com 8-9 aborto. 1925 no ponto de táxi via Índia, no ponto de espera Chamitouri. Tem 1-8-95, aí 1012, bom voo. Lembre táxi via Índia, quando pronto, 718-95, com 1925. Quadro 91, vento no 30 graus com 99, altímetro no 0 no 2, aguarde pista livre. Aguardando pista livre, 5491. Papapapá, contato radar afastado 5 milhas sul de Salvador, cruzando 4 milhas sul, ao 360, saída da El, vigilante. 360 da El, acho que é papapá. Repito, 5491, livre pouso na 10, vento no 30 graus com 8 nós, altímetro no 0 no 2. Livre pouso, 5491. Está 3567, decolada ao 56, controle 19.8, bom voo. Vamos, trabalho. Na Arbor. 3567, contato no radar. Voo 380, sai da Arbor. Bateu o perfil, pode voar a bordo, presidente. Pois é, melhor. Após 3 mil pés, pode voar diretamente. Melhor ainda, obrigado. 19.8. Transponder 0112. Correto, Mike Eco Vitor, sem livre acionamento, QNH-12, confirma o PAB. Maravilha, 3 a bordo, torre agora 1895. Ajuste 1012, tá lá? Valeu, Cristiano, bom voo aí, meu velho. Valeu, abraço. Pézinha corredor. Torre 5491-219? 21.9. Belo 43, livre pouso na 10, vento no 30 graus com no 09, altímetro no 0 no 2. Livre pouso na 43, no 0 no 2 no ajuste. 1925, após o Xané, na curta final ali, mantém no 0. Aliar e manter na 10 após a passagem do Xané, com o 925. Boa tarde, Trip 5491, Taxi Alfa Juliette, pátio 3. Alfa Juliette, pátio 3, 5491. Meia chame Recife, 12685. 12685, azul 4206, boa tarde. Ele voa Brigue ou Oscar papapapá? Oscar papapapá, chame o centro e coordene isso mesmo. Frequência 1251, alterna 3325. Bar Romeu Hotel X-Ray Hotel, prossiga. Na 0225, hotel X-Ray Hotel. Ok. Poderia confirmar qual a sua distância em Salvador? Não recebo ainda nenhuma informação. Muito boa tarde, CB143, recebeu o ponto prático. Boa tarde, 143, Alfa Juliette, Porto Nova. Alfa Juliette, 9143. E vai seguindo a linha do litoral até a praia de Itapuã. A gente segue para 1-7. Regras visuais ao 00, segue para 1-7 com base pela direita, reparte na base para a final. Chamada base para a final. Sou Coral, serviço está encerrado, chame Ilhéus 1201. Obrigado. Diga. Para 2000? Voo 1273, 2000 pés, 1012, livre LS. Livre LS, tomará no mesmo, 273. Estado, livre pouso na 17, vento 130 graus com 9 knots, altímetro 1012, check trem. Está embaixo, checado, autorizado pouso 17, mais para lá. Tome ordem, prossiga. Quilo Romeo Oscar, prossiga via corredores, 1.500 pés. Qual o seu POB? 02 no POB. Ciente. Reporte passando Paripa em direção do Interlagos. (3567) chame centro Recife, frequência 128.8, alterno 260. 2828-2607. Salvador, Gol 1567, tem informação Oscar. Aguarda autorização, Brasília. Boa, 1567, Brasília, autorizado em nível 360, meu uniforme Zulu 17. Cola da pista 10, saída Arbora, após Arbora Elephant. Controle 199.8, transponder 5542. Autorizado 360, Brasília, Verpe Zulu 17. Decola da 10, saída Arbor, transição Elephant. Controle de 98, passando 542, bom, 567 na ponte 5. Autorizado backtrack, livre taxi 45. Ok. Vai, que é com o Vitor, livre o taxi, chama para ingresso. Localizador, Gono 273. 273, chame torre 1895. 1895, boa. Controle Salvador, uma boa tarde, bom número 2. Número 2, identifique chegada a Mari, desceu 50050. 050, chegada a Mari, você vai, tá? Mantenha a chegada o número 3 na próxima. Pode ser. Da 3567, chame Recife 1288. Ação para Recife, informação ótima. Boa tarde, boa noite, 56. Recife 390, Upper 58, cola da 10, saída Puca, transição Caju, controle 199.8, transponder 5466. Fono 273, 4 milhas para a cabeceira. Livre, pouso na 1-0, vento no 3-0 graus com 9-9, altímetro no 0, no 2. 1-0, no 2, livre, pouso na 1-0. Pouso no 2, teste 2. Quem pediu? Sua base está atualizando. Zulu, Juliette, Terra, oi, rotatória também. Chame Recife agora, 1288, alterna 260. 28260, gol no 960. Atendendo 4000, gol no 601. O 601, desce inicialmente para 2500 pés, ajuste 1012, está livre o ILR. A restrição é devido à aeronave de baixa performance, o corredor visual a 1500, está agora a 7 minutos para a aeronave. 7012, 2500, restrito o gol no 601. Hotel, X-Ray, hotel, frequência livre. Do grato. Controle o Zulu de Leste, aviso, opa, 1-7. Zulu de Leste, Serra, torre, 1-8-9-5. 1-8-9-5, Serra. Oi, boa tarde, do papapá, Zulu de Leste, Serra. Boa tarde, Zulu Juliette Serra, ingresso na final no 7, a partir de 3 milhas. Bora, 3 milhas, Serra. Sim, Juliette, 0. Colado 09, controle 1, 9, decimal 8, bom voo. Grato, 9, decimal 8, até a volta. Controle Salvador, Papa Romeo, Mike é com Victor. Agora cruzando 450 pés em ascensão para Bill. O Mike é com Victor, Mike é com Victor, controle. Agora cruzando 550 pés para, em ascensão para Bill, corredor, segue via corredores para Morro de São Paulo, senhor. Covito no meu pé, corredor Axé, reporte no farol da barra. Portar a farol da barra, Mike Covito. Vena 2500, gol no 601. O número 2 desça para 3000 pés, 1012. 3000, 1012, zona 02. O 601 no livre do tráfego, desça para 2000. 2000 no 601, está autorizado, IRS. Autorizado, IRS X-Ray. Obrigado. Três milhas da 1736, Zulu, Juliette Serra. Zulu, Juliette Serra, livre posição no 7, vento no 40 graus com 99, altímetro no 0, no 2. Livre posição, Serra. 895. Salvador, boa tarde, Papa Tango, Kilo Romeo Oscar. Boa tarde, Kilo Romeo Oscar, segue até a rotatória, na rotatória ingressa na final no 7, a partir de 3 milhas. Reporta na 4 milhas. Tempo nada. Foi resetado. Veja agora como recebe o Market Leader, tá? Voo no 601, no complete leste, chame torre no 1895. 1895, boa tarde. Ele confirme se recebe agora o Michael Guta? Ok, recebo a canal 01 no 2, está sobre contato. Gato, até a volta. No 601, no vento 130 graus com 9 nós, altímetro 10 no 2, cheque o trem, livre pouso não no 0. Passado, checado, livre pouso no 0, igual no 601. Zulu, Juliette Sierra, solo aos 1-2, informa o pátio. Gente, livre táxi 45. Oscar segue na sinal no 7, reduzindo na medida do possível, repartindo de 3 milhas. Oh, Kilo Romeo Oscar visual com Boeing 737 na sinal do 10. Afirmativo. Gente, só será o número 2 na aproximação após o pouso do Gol. O Gol no 601. Oh, confirmando o Kilo Romeo Oscar. Gente, boa tarde. Feliz Natal. Paulo Salvador. Boa tarde, 32897, informação Oscar, pronto, Copa Guarulhos, 35229, 325. Boa tarde, 3897, aguarde um instantinho para copiar Guarulhos, 34, prepara dela. Positivo no lado, obrigado. Oscar, livre pouso pista 17, vento 130 graus, 10 nós. Livre pouso, no localizador avistando, igual no 6-2. Uno 601, solo aos 15, solo 121, decimal 9, uma boa tarde. 219, boa tarde, 601. 97, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela Upper Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto para a posição Trive, após segue conforme a rota prevista em Notam. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, Leda, Fride. O transponder é 5544, controle opera em 119, decimal 8, corteja. Guarulhos, nível 340, decola da 10, com curva direita, da El, Leda, Fride. Da Aperzulu 16, Belo Horizonte, Tive Posto. Estação na 5544, transponda, controle 198, 3897. Correto, 3897, chama para acionamento no 11. Camarada. Paulo, gol no 601, do Brode. Gol no 601, boa tarde, está autorizado táxi via Alfa e Juliette para o portão 02. Alfa Juliette para o 02. 01. Repouso na pista 0, vento 1, 40 graus, 08 nós. Ok, repouso, gol 6, 1, 2. Trip 5464, boa noite. Para Maceió, 190, copia? Afirmo. Trip 5464, está autorizado para Maceió, nível de voo 190. Decola a cabeceira 190 para Maceió, pela Golf 677. Decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Puca, transição Caju. O transponder é o 5507, o controle em 119, decimal 8. Proteja. 190 para Maceió, Golf 677, decola 10, primeira curva esquerda, Puca, Caju, 5507, transponder 7198. Trip 5464. 5464, chame para o operacionamento. Ultrapassamento em 464. Passa. Passa no 6259. Ainda 59, mantém escuta, aguarde. 1601 na escuta do solo? Prossiga, na escuta. Só confirmando, o portão é o 02, ok? Ingresso via Juliette, portão 02. Juliette pro 02. 01. 6259, 360 para Guarulhos, copia? Corra. Oxe, 6259, autorizado para Guarulhos, nível de voo 360, pela África Zulu 16 até Belo Horizonte, após direto à posição Trive, após em coordenação com o centro. Decola da cabeceira 10, com curva direita, subida da El, em seguida direto para Leda e Bride. O transponder é 5533 e o controle em 119, decimal 8. Corteja. 360 autorizado, decolada 10, com curva direita, da El Leda, após Leda Bridge, 5533198. E conforme o plano de voo, o resto da autorização é outro Zulu 16, Belo Horizonte, Paz BHZ, Tribe. Paulo Salvador, Zulu 16, Oxa 6259, confirmando o destino é Guarulhos, transponder 5533, ok? 5533, Oxa 6259. Correto, chama para acionamento. Camarê. Gol no 612, táxi via Alfa e Juliette para o portal 612. Alfa Juliette, 662, gol na 612. Mano, a pessoa já tá fora da CTR, Salvador, já tá aqui de Madureira. Espaço Aerogolf só pode voar direto Manati sem problema, livre de tráfego, também de conhecimento do controle, e pode prosseguir para essa livre. Obrigado pela informação também, muito grato. Bona 2, 7, 6, 8. Dois, sete, três, boa noite. Copia o 360 para Confins. Copia. Bono 273, autorizado para Confins, nível de voo 360, pela APER Zulu 16. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da EL, após Leda e Bride. O transponder é 5555 e o transponder 119.8. Cotege. Decola da 10 à direita, da EL, Leda, Bride, APER Zulu 16.5.5.19.8, 273. O Alfa Tango Tango reposta o ponto de descida. Bravo que Luiz, que prossiga na proa da rotatória, sem restrição, suba para o 1500. Proa da rotatória, caminha a pressão para 1500, Bravo que Luiz, sempre com a sua escuta. Paulo Salvador, voo 856, pushback acionamento portão 4. Uno 856, autorizado o posicionamento no 4, chama para táxi. Portaremos, boa noite. Salvador, a possibilidade de um papapango curado pelo IC pousar na 1-0? Bravo que Luísca, pista 1-0 está disponível, sim. Pode prosseguir numa longa final aí da 1-0, sem problema. Opa, muito obrigado então, vou prosseguir numa longa final, bravo que Luísca. Agora, se puder empregar uma velocidade um pouquinho maior, ajuda. Afirmativo, vamos agilizar o bravo que Luísca. Identifique, chegada é a MAN, correção é a BOMF. Desça para 4 mil pés, 1012, reduza para 259. Paulo, tá 3897, puxa acionamento 9. Autorizado, tá 3897, chama para o táxi, o altímetro 1012. É o solo? É confirmando, o horário que eu tenho aqui era as 20h17, eu não tenho nenhuma alteração desse horário. É, qual era o horário original? É, não, é o 17 mesmo. Então eu pedi pro pessoal aí solicitar uma DLA, mas acho que então não solicitaram, eu vou cobrar novamente aqui. É, ok, a gente por enquanto não recebeu, ok? Tá, ok. Alfa Tango, pare de descer. Alfa Tango, desça para 3 mil pés, 1012. 3 mil pés, 1012. Está livre da restante de TAP? Livre. TAP. 856, livre o táxi à direita, no ponto de espera 1895, tenha uma boa tarde. Direita, ou no 895 na ponte de espera, 956, boa. Boa noite, boa tarde, aliás. Eu vou no 856, posso esperar a pista 10, pronto. Bom, no 856, autorizado a alinhar e decolar a pista 90, vento 120 graus, 08 noite. Vem decolar a pista 90, boa noite, 56. Solo, tá 3897 para o táxi com 231 no PB. Alterna Galeão com 4 horas. Galeão, 4 horas e 231, livre o táxi via Pátio Uno, Indy Alfa, até o ponto de espera da 10, quando lá, torre 1895, tenha uma boa noite, tá 3897. Pátio Indy Alfa, ponto de espera 1895, boa noite, 3897. Aeromeia, destino Cabe. Decolará com um proa norte? Sente guardião 06, aguarde um instante. O comandante? Meio autorizado da presente com proa norte, vento no momento no 30 graus 08, nós reporte quando fora do sol. Fora do solo, guardião 06. Guardião 06, fora do solo, as 33, tendo controle 119, decima 8. 119, decima 8. Controle, ao guardião 06. Prossiga 06. Tá, agora, setor norte, mantendo 500 pés, posiciona pouso no centro administrativo. Vai prosseguir via setor norte, hein? Autorizado direto ao setor norte. Ok, vai tentar para o Bravo Luiz, Charlie 150, está uma mira do externo. Condições visuais. Contenção separação por mesmo autorizado. Pro do carro. Ciente, vai manter separação o Guardião 06. O Bravo Luiz, atentando aí o helicóptero da Polícia Militar que acabou de decolar. O aeródromo Salvador de Chino, cabe? Chame torre, o 9895. Ok, senhor, vamos estar atentos com o helicóptero aí, muito obrigado e feliz Natal. Igualmente. Controle, o voo no 856, decolou na sexta, escuta. Decola com... Pera, decola da cabeceira 10 com curva à direita, cumprindo inicialmente o perfil da subida da EL, em seguida direto para as posições Leda e Bridge. O transponder é 5563, o controle em 119, decima 8. Coteja. Zero. Uno 60, após Belo Horizonte, após Belo Horizonte em coordenação civil. Decola da pista 10 com curva direita, saída da EL. A Ipeda Brito, 563, transponder 1198, o controle, voo 940. Voo 940, correto. O cotejamento, chame para o acionamento no 612. Para acionamento, voo 940. Salvador, voo 601, para autorização, Galeão. Quadro estante, cópia 360, Galeão. A informação é a Oscar. mil pés, 1012, para final do LS, vai voar na proa 060, interceptar nessa proa Alfa Tango. Para 2000, proa 060, para interceptar, graças. O gol 90-93, desça para 3000 pés, 1012 permanece, reduza para 210 nós. 3000 com 1012, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 Livre pouso, chino 0, vento 1, 4, 0, grau 0, 8, norte. Livre pouso, bravo, que Luiz, chino 1, 0. está pronto para posicionamento. Sigo 219, autorizado posicionamento, chama para o táxi. VIP 5464 na escuta do solo. Na 3897, autorizado NA e manter cabeceira no zero. Gol 9093, vetor radar para sequenciamento, mantém a proa 220, limitado pelo localizador. Proa 220, limitado pelo localizador, gol 9093. O Bravo Luiz está visando direito. Bravo que Luiz, que... Boa tarde, taxi na Alfa, chamamento da Juliette. Boa tarde, meu filho, vai estar na Alfa. Número 35464 para Bush Becker, chamamento para você. Autorizado, chame para o táxi 5464. Contará para o táxi 5464. Corra. 97, autorizado decolar piscina 0, vento 140 graus 089. Iniciando 3897. Perdão, no 601, está autorizado para o Galeão, nível de voo 360 pela APRA Zulu 16 até SMAP, após direto Lúvito e Barbacena. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, inicialmente na subida da EL, Leda e após direto para a posição Bridge. O transponder é 5537, o controle em 119.8 e a torre em 118.95. Contagem. No 601, correto, chama para o acionamento. O 9093, resumo navegação para o Edzuna, desça para 2012, livre ali a sexta. O Edzuna, descendo 2012, autorizado o X-Ray do Azeu mais 3. Alfa Tango Tango estabilizou? Estabilizou no maneto, senhor. Torre no 895. 895, grato, senhor. Tenha um bom Natal. Controle uma boa, 3897-1600. Curva da direita. 3897, contato radar, subiu 340, saída da EL. Subindo 340 na DEL, 3897. Alfa, Alfa, Tango, Tango, ainda não avistado. Vento no momento 140 graus, 08 nós. Nada, Paga. O que negar 1-0-1-2. E quando pronto, a torre 1895. Então, boa noite. Ok, táxi aprovado, via Pátios 3 e 1. Aguardando a passagem do Pio Luiz. Mais adiante, 70 milhões. Índia, Alfa, Pontifera, 218, 5219. Boa noite. Boas festas. O Bravo que Luiz que ingresse no Pátio 1, no contorno mesmo, após Lima, Mike e Chame na Quebec. Perdão, na Quebec, chame novamente a torre em 118.95 para prosseguir até o pátio. Salvador, chame 61-6259, puxa para o estacionamento 09. Aguarde um instante, coordene com a equipe de solo, após o táxi do SES na sua cauda, está autorizado, puxe, chame para o táxi. Voltímetro no 0, 1-2. Puxa, 14-6259. 3897, tem que passar o Serra Vitor Delta 20 abaixo do 730. Suspeito em treinamento no 01. 20 abaixo do 130. Meu comandante, essa responde somente quando a pista for a 28 em uso. Pra pista 10 tem responsa aí da Elma. Opa, obrigado. Desculpa aí. Ciente, autorizado, chama para o táxi. Autorizado para o táxi, quase na parte. O senhor sabe dizer se a companhia apresentou um DLA, o TRIP 5464? Estou aguardando uma resposta deles aqui já. Haveria possibilidade da gente prosseguir, já que já temos a nossa autorização, mesmo com esses iconos aí? Eu vou checar com o Recife, ok? Aguarde o instante. 564, já veio. O... 9. Chegou 9093, uma milha do externo. Voo 9093, visual com mínimo número 2 para pouso. Continue a aproximação, vento no momento 130 graus, 08 nós, altimetro 1012. Ah, você escuta, voo 9093. É negativo ainda, senhor. Ok, gente, então aguarde. Salvador, recebeu a solicitação do DNA para o voo 9057? Uno 567, vou checar, ok? Só um instante. Uno 567, é o som? Negativo, ainda não recebi, ok? O senhor sabe se foi apresentado aqui na sala IS de Salvador? Eu vou confirmar, pessoal. Alfa Tango Tango no solo de 45, livre direita, chame solo no 212-19. Boa tarde, Alfa Tango Tango, ingresse na Alfa e aguarde um instante antes da Julieta.